Transponder 5044. Manda após lei da FOB 10 para interceptar o via, reporta o pushback sinal economia 07. Vai reportar quando pronta, após da El, é, na saída da El, lei da FOB 10, voo 607. 2 decola, 198, controle bom voo. Muito obrigado. O trip 5316 está autorizado direto Duna, descendo para 2000 pés com ajuste 614, livre LS X-Ray. Mano, o Papá Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette. Confirma o horário do plano. Matthew Wells. Trip 53 no meio, copiou? 3 no meio. Vador, 353 no meio, pode voar direto do Duna para evitar formações, senhor? Foi isso que eu te autorizei, mas parece que você não me ouviu. Tá autorizado direto do Duna, descendo para 2000 pés, livre LS, ajuste 614. Ah, brigadão, senhor, cortou aqui. Obrigado, tá voando direto do Duna, livre LS, tô 353 no meio. 043. Autorizado Recife, nível 390, via Peruíque. 8, decola da pista no 0, após curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5043, controle aproximo 198, gol no 642. Tá correto, reporta push, o gol no 642. O Papá Romeu, o Mike tem um Juliette, né? Escuta. Prossiga para o Mike tem um Juliette, o plano é para as 9 Zulu, acho que ainda não tem, né? Afirmo, tô vendo aqui no sistema 9 e 10 Zulu, ainda tá chegando. Tanto no sistema daqui quanto no o plano deve estar chegando aqui, quanto no centro, só daqui a uns 16 minutos. Afirmativo, ciente, obrigado. On the ground at 2-4, when you begin to contact 2-1-2 on the small niner. Watch out, niner, 3-1-5-3. Oh, it's on the other 3-5, my post-air. Foxtrot Sierra, livre decolagem, pista 3-5, vento variável com 0-2 nós, 1014 no altímetro. Ok, my post-air. Solo, Salvador, 3153, livrão no 553. Manto 3153, livre táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 3153. Foxtrot Sierra, decolado de Salvador 2698, controle, bom voo. 198, bom trabalho, senhor. Bom dia, Papa Tango, Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, suba imãzinha. O 100 sem restrição, saída mão. 100 autorizado, senhor. Livre restrição vertical da saída mão, Mike Fox Sierra. O Mike Fox Sierra, qual seria a proa ideal para o destino? 295, senhor. 295, ok. No momento ainda não será possível, o Mike Fox Sierra vai na proa de Momo. Ok, proa de Momo, Mike Fox Sierra. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray Delta. Firmo, Mike X-Ray Delta, possível. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota pátio 1 para o Finger de número 11. 12 horas, 21 milhas com destino Salvador, estava na Pro de Duna, cruzando 060 em destino, Alfa Tango 72. Ok, senhor, agora a Pro de Momo, o acessório para o Ascenteiro, Mike Fox Serra. O Mike Fox Serra, por gentileza, cheque seu modo Charlie, não estou recebendo altimetria. Vim, senhor, agora? E estamos aguardando. Objeto 5722, chame Centro Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, web 5722. Vindo decimal 9. Zona 9. Porque no Atis informa que está indisponível, senhor, mas estou chamando. Centeno vai checar, mas por gentileza chame no 219. A gente chamando. À direita, ponto de paradão no 0, torre 198.95, negar 14. Autorizado, táxi, ponto de paradão no 0, torre 198.95, 14, 4149. Alô, Salvador, tripe 5514, ciente da Rotel, autorização 50 para Aracaju. Trip 5514, Aracaju 190, tá autorizado, decola pista no 0, curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, décima 8, acena 5060. A gente autorizado 90 Aracaju, saída Puca Caju, curva à esquerda após 198, controle 5060, transponde, manda para puxa, acionamento, trip 5514. Gol 1804, neste mato, início, puxa. Solo Brasília, bom dia, gol no 7 no 5, centro da Hotel, 360 Brasília. Gol no 7 no 5, Brasília, 360, tá autorizado, via Pesulo 17, decola pista no 0, curva direita, sai da gole, transição fit, controle 119, décima 8, aciona 5051. 360 Brasília via autofone, voo upper Zulu 17, recual da 10, primeira curva direta, direita, perfil da Gole, o kit 119.8, o controle 505 no transponder, chamará nesta para pushback, acionamento está na posição 2, voo no 715. Correto, confirmando a transição, o fit, reporta pushback, senhor. O fit, o gol no 804, no escuto solo. Estimado pro push. Ok, gente. O Mike X-Ray Delta tá autorizado, reboque até a posição 1-1, no repórter no interno. Positivo, será feito, grátis, ó. Está estabilizado no LS 35 a 316. 13, não me chame Torre, 1895. 1895, 3536, bom dia. Torre Salvador, 3536. 3536, bom dia, o altímetro 1094, quanto na aproximação, a guarda está livre. Embreda azul, alinhando o cabeceiro 10 para decolagem. Tenente aguardando, pista livre, 3536. Paulo Salvador, gol no 642 para o pushback acionamento, posição 06. No 642, autorizado o pushback acionar, contato. E pushback acionamento, posição 06, gol no 642. No meio, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso para o 3536. Azul 4149 aos 35198. 198, 4149. Cena, cancela o plano de instrumento da presente, solicitando o nível 1105 para Sierra 90 Romeu Eco, mais qualquer. Ok. Regra de voo modificada aos 35. Submantém 105 em condições visuais, direto, destino. Estimar de pouso, por gentileza. Aguarde só um minuto, senhor, por estimar com precisão, mais potência. Controle Salvador, azul 4149. 4149, subal 360, saída da EL, vigilância, autorizado direto Leda. 360, da EL, direto Leda, 4149. Trip 5316 no solo aos 37, ao livrar à direita, 21 decimal 9, um bom dia. Livrando à direita, 219, bom dia, senhor. Controle, o Marco Ponto Serra. Prossiga. Aproximado na fazenda Rebeca, 1008. 1008, Pirato, Mike Fox Serra. 35316, obrigado. Solo Salvador, gol no 642 para o táxi, 53 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia alterna, Salvador. Confirmando, 53 a bordo, tá livre táxi de Leti Alfa, Tibara Dono 0, Toy, 118, Small 95, Nega 1015, hoje é 1014. Gente, livre táxi de Atangui Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá pronto, 7895, 1014, gol no 642. 353 no meio vai tentar fazer passagem a um Boeing na Gol que vai virar o Pato via Juliette. Gente, vai dar passagem a aeronave que vai passar via Juliette, o 353 no 7. Na escuta do Mike X-Ray Delta. Afirmo no visual, no terno. Bom dia, Mike X-Ray Delta. Bom dia, bom trabalho, tchau. Salvador, voo no 642, próximo do ponto de espera da 10, pronto, transportando o órgão. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 040 graus com 019. Livre alinhar e decolar pista 10, voo no 642. Meu Mike Tango Juliette, não escuta. Juliette, não escuto solo. Vou no 4 de 10, autorizado, pushback, cenário, porta táxi, voo no 804. Papá Romeu, Mike, tem Juliette, não escuto solo. Yeah. Oi, bom dia, Gol 1642, cruza 2000. 1642, bom dia, suba ao nível 390, para adiantar seu voo, já estou autorizado no Fox 018, quando tiver condições. Ok, entendido, Romeu Fox 18, é isso? Isso mesmo, lá que recebe. Obrigado. Gol número 05, bom dia, Galeão 360, tá autorizado via Upper November 857, segura UP Zulu no 6, bridge UP Zulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, seta da Leda após PTEV, controle 119.8, acena 5054. Autorizado 360 para o Galeão, saída da El, PTEV, Upper November 857. Upper Zulu 16, Bridge Upper Zulu 14, 198, 054, Gol 9605. Gol 9605 tá correto, tá bom. Confirmando sua rota, ia sair. Certo, da El Leda, após Leda, vou tirar PDEV. Então, prossegue na Upper 9857, segura Upper Zulu 16. Groof do Pesulu no 4. Aposto para o espelho acionado. Eu só confirmando, da El, Leda, Midev, Upper November 87, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Groof e Upper Zulu no 4. Afirmo, aposto pronto, puxa, corno 05. Ok, chamará, obrigado. Fala, Salvador, muito bom dia, 22, puxa acionamento, gol no 7 ou no 5? Gol no 7 ou no 5, autorizado para o espelho acionado, porta táxi. Puxa acionação no táxi, 75. Papá Romeu, Mike Tango Juliette, na escuta do sol. Prossiga para o Mike Tango Juliette, pronto para a cópia. Papá Romeu, Mike Tango Juliette, Teresina, está autorizado, nível 280. Decola a pista no zero, curva esquerda, sai da Momo, Albo, após Petrolina, após direto Teresina. Controle 119.8, assina 5067. Autorizado Teresina, nível 280, saída da Momo, transição Albo. Decola da 1-0 com a primeira curva esquerda. Após Albo, direto Petrolina, após Teresina. Controle 398, transponder 5067. Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, seria possível acertar uma curva à direita após a decolagem? Mike Tango Juliette, pode dar controle, só um minuto. Vai ficar a critério do tráfego também, aqui no Juliette. Afirmativo, senhor. Era só pra gente ver se consegue acordar o pessoal na praia aí. Se coordenar também a 1.500 pés aí via litoral até Camaçari, a gente agradece. Camaçari não, mas ali Candeias. Boa noite, aeroporto. Autorizado táxi via Juliette Alfa, onde para dando 0 torre 1-1-8-9-5 NH 1014. Boa noite, aeroporto. Oh. 9874, identifique, chega da mar e desça ao 050 para o editar. Boa, Mari, 1.500 pés até Candeias, contornaria o farol da Barra, pegaria ali a Cidade Baixa, o Bonfim, subiria e após passar Candeias, nós subiríamos para o nível de cruzeiro. Se houver a possibilidade, se o Carvalho permitir, assim eu gostaria de fazer. Ok, agradeço desde já. Podia repetir? Total 9991, porque tem informação em autorização Fortaleza. Total 9991, 310 Fortaleza. Está autorizado via Upper Zulu 19. Decola pista no zero com a esquerda, saída mão, transição frote, controle 1 no 9, décima 8, acima 5070. 1804, pronto? Pronto. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento variável com 02 nós. 10 de circulagem, voo no 8, decolagem. Tá, pronto, voagem. Deu pra você fazer curva esquerda pra levar pra bastante? Confirme. Pronto, decolagem. Você pode fazer curva esquerda para livrar informações? Sente, aguarde o Gol 804. Ok, Zulu November, informe ingressando no corredor Caixa Prego. Tá borda. 2685, bom dia. Bom dia, obrigado. 1 no 8, só 6 dúzia, fugindo. 1 no 8, só 9, 5, liga 1014. Direita, ponto de espera da 1-0, 1895, gol 1795, bom dia, portanto. Mike tem um gilete só. Prossiga. O Mike tem um gilete, foi solicitado a controle, mesmo negócio, sem informar motivo aqui. Que esse é problema, obrigado. Noite 04, vento variável com 02 nós, após decolagem está livre, curva de imediata direita, não precisa da EL. Salvador, é o 18... 1897, stand number 8, you have need information, 3602, confirm. 1897, confirm, slide light 360, via altitude 16, after cover near 10, right turn, now, departure after fly head later, then breathe to intercept airway. Departure control 19.8, clock 5053. Clear for the level 360 to Confins via upper Zulu 16, Morgan, direct Crook. Departure runway 10, first turn to right turn. 19.8, Salvador Control 5053, squawk. Can you confirm the departure turn? Dial departure, after dial flyhead leader, after flyhead breathe position. Report ready to push and set up, go 1897. Dial, then fly direct to lead and then breach. Go 1887. Good flight, Jaco. Yeah, it should be better, much better than that. No 5, tem nível de decolagem, pista no 0, vento calmo, o altímetro no 0, no 4, gol no 7, no 5. No 0, iniciando, gol no 7, no 5.